sabe por meu, se vê amor que se despiu meu. Mas tu e pito inima ta, se não meu choro em que inima ta. Se me ser o tempo se se lhe iubim, se eu não te piace de que não estim. Mas tu e pito inima ta, se bate o choro em que inima mea. Seara când